1999, Elino Revide, mais um mano aliado ao rap, contribuindo para que o mesmo continue sendo o maior veículo de comunicação da juventude preta e todo o povo pobre da periferia, juntamente com a comunidade da rima, Face Negra, DMN, Estado Crítico, 13X, da Quebrada, mandando ideia, esperança, uma alternativa. Então, mano, acredite e tenha certeza, o sol nasce no leste. Mesmo, cara. Porra, mano, demorou mesmo, mano. Você tá chegando 2000 agora?